Eu acho que o arranque foi bem planeado, foi bem organizado, num trabalho conjunto do agrupamento de escolas com o município de Oliveira do Hospital, até pela razão reforçada de que hoje partilhamos competências. O município está a exercer competências na área de educação desde 1 de abril. Neste momento, esse grande pacote de competências foi delegado no senhor diretor do agrupamento, por total confiança e também por um princípio de autonomia que assumimos na gestão da escola pública. Dizer que temos grandes expectativas e encaramos com otimismo o início do ano escolar, do ano letivo. Quisemos assinalar o início do ano escolar aqui numa escola do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Não fomos à sede do agrupamento, estivemos aqui numa escola básica, aqui em Travanca de Lagos, pela simples razão que demonstra uma dinâmica positiva relativamente, por exemplo, aqui ao primeiro ciclo. Há mais uma escola e também há a assinalar que cresceu o número de alunos no primeiro ciclo e no pré-escolar. Isto é positivo no momento em que em Portugal inteiro se debate a questão da regressão demográfica e a redução de números de alunos nas escolas. Nós desejamos, temos um trabalho programado e organizado, temos uma relação hoje reforçada de diálogo e de cooperação permanente, também com o setor social, com as IPSS e com o apoio das juntas de freguesia. Aquilo que queremos é proporcionar um excelente ano letivo com todas as condições, atentos às necessidades e em nome da comunidade escolar também desejar aos mais de 2.400 alunos do concelho, aos cerca de 180 funcionários que ajudam para que o ano escolar decorra com normalidade e com todos os cuidados, e desejar aos mais de 200 professores que fazem parte deste dispositivo educativo do concelho de Oliveira do Hospital que tenham um ano feliz, com realização, e que contem sempre com a retaguarda de apoio das juntas de freguesia que estão próximas do agrupamento de escolas e do município de Oliveira do Hospital, que de facto inevitavelmente, assumidamente, quando se pensa em desenvolvimento, quando se pensa em progresso, pensa-se em capacitação das comunidades. A educação vai continuar a ser em Oliveira do Hospital uma grande prioridade. E dizemos isto porque somos um concelho que oferece desde o pré-escolar até ao ensino superior, ao nível de mestrado, até ao ensino profissional, este ano também reforçado, com mais oferta, oferece de facto uma vasta gama de escolha. Estando num concelho que, desde o pré-escolar até ao ensino superior, nível de mestrado, tem para oferecer aos alunos, aos cidadãos, às famílias, esta oferta educativa, de facto, temos que assumir a educação como prioridade, investindo na qualidade do ensino, dialogando com as famílias e com os encargados de educação e trabalhando em conjunto com a escola. E, naturalmente, fazendo os investimentos físicos na requalificação, na valorização das escolas e também na criação de uma nova estrutura, neste caso um campus educativo que estamos em marcha. Portanto, olhamos com esperança para o início deste ano letivo e esperamos um trabalho forte, reforçado, em conjunto. Portanto, o aumento do número de alunos verifica-se aqui nesta escola ou a nível do primeiro ciclo? Do primeiro ciclo e do pré-escolar do agrupamento? Verificamos por análise de dados, são as matrículas, que há aumento de número de alunos no pré-escolar e número de alunos no primeiro ciclo. Também aqui na escola de Travanca de Lagos verificámos que o ano passado havia apenas uma sala e este ano há duas salas. E escolhemos vir a Travanca precisamente para demonstrar esta dinâmica positiva daquilo que é, portanto, a oferta escolar em Oliveira do Hospital. Por outro lado, também falou dos equipamentos do novo campus educativo que está em construção. É previsível a inauguração já no próximo ano letivo? Ainda não pode. A obra está a andar, a senhora vereadora tem feito um grande esforço com a equipa técnica da Câmara Municipal. Queremos que a obra ande rápido e ande bem e, acima de tudo, termine com a qualidade e com os padrões de qualidade que suportaram a sua candidatura para servir o essencial, a qualidade da educação em Oliveira do Hospital. E quando falamos na qualidade, é servir bem os professores, a comunidade de professores, os funcionários e servir, acima de tudo, bem as famílias. famílias e os alunos, ser um espaço de excelência para a aprendizagem e para o convívio e convívio social. Por isso aquilo que desejamos a todos os alunos, a todas as famílias, aos professores, a todo o conjunto de funcionários que suportam e que estão por detrás do curso do ano educativo, a toda a comunidade educativa e toda a comunidade escolar, desejamos um bom início de ano e um ano cheio de realizações. E contar sempre com isto, com uma retaguarda forte e cooperante entre o agrupamento de escolas e o município de Oliveira do Hospital e as juntas de freguesia.